Não fica assim. Por quê? Não vai mesmo, né? A solução pro seu sofrer. Só vocês, só vocês. Não há razão. Como? Tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é a vida. Não, não estou aqui. Pra quê? Pai forte, acredita. Oh.